carinhos bem intencionados. Nós dois, minha boca pede os seus lábios a dois. Amor gostoso na night, o clima é só viagem em ambas as partes. Venha comigo, nega, quero que me conheça. Teu cheiro me deixa louco, vem comigo nesta noite tão boa. Não pode acabar a dor, o brilho em teus lábios me pede um beijo na boca. Vem cá, meu nego, sou toda sua. Brindar a lua, clima perfeito a dois, nós dois juntos. A turma tá lá fora e nós no nosso mundo. Me abraça forte, me dá teu beijo. O amor gostoso fortifica a night. O clima é só viagem em ambas as partes. A dois, carinhos bem intencionados. Nós dois, minha boca pede os seus lábios. A dois, amor gostoso na night. O clima é só viagem em ambas as partes. A dois, carinhos bem intencionados. Nós dois, minha boca pede os seus lábios. A dois, amor gostoso na night. O clima é só viagem. Perfeito, minha boca é minha boca. Você sussurrando em meu ouvido. Amor, é isso que eu quero, é disso que eu preciso. Um calor feminino, um pouco mais de carinho. Seu olhar diz tudo, vê se eu não te fiquei seduzido. Boa sem crise, aos anéis de Saturno. Vamos sem passaporte, viajar neste mundo. Só nosso momento, jardins de sedução. Emoção, paixão, amor, razão.